Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Diga Lá ao Senhor Fado, aqui no canal 1 da Antenweb, edição para este dia 17 de março de 2014. Como está, ouvinte? A edição de hoje do nosso programa vai trazer até si músicas que espero francamente que vão de encontro às suas expectativas. São fados, e fados contam-nos histórias. Alguns mais contentes, outras mais tristes. Despiu a saudade é um dos exemplos mistos dessas mesmas melodias. Vamos ouvir a Ana Moura com esse bonito fado chamado Despiu a Saudade. Ainda para ouvir também a chuva na voz da Marisa e a cantar É Que Te Deixas Levar. Fado do fadista Gamané. Três nomes pós Amália Rodrigues, se bem que a Mané começou a cantar ainda no tempo da Amália Rodrigues, mas já muito tardiamente, não é? Bom, o que eu vos posso convidar é mesmo a ficar aqui connosco, também a participar do nosso programa, a mandar um e-mail para geral.radioantenweb@gmail.com. Tem também o nosso site, onde pode, no próprio site, em canal1.radioantenweb.info, pode muito bem clicar no menu onde diz peça uma música e depois é só preencher o formulário e enviar-nos então com a sua dedicatória. Também pode ligar para o número 910106983 e deixar então a sua mensagem por voz. Falar comigo, eu quero falar consigo, quero ouvir a sua dedicatória, quero ouvir a sua voz, quero saber o que é que tem para me dizer e que música é que quero ouvir. Para já, como não há sugestões, tomem a liberdade de ouvirmos Despiu a Saudade. Quem canta é, então, como já disse, a fadista Ana Moura. Boa tarde. Despiu a saudade depois do jantar. Num prato já frio de tanto esperar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Aquele que bebe nos tascos da vida, rodadas de amantes de tara perdida, e chega tão cheio de nada para dar. Sacudiu o pó desse amor primeiro. Num canto guardado do seu coração. Aquele retrato parado no tempo, que morde por fora e magoa por dentro. Num corpo vazio de tanta ilusão. Morda por fora, magoa por dentro, num corpo vazio de tanta ilusão. Mas de repente, como um sol depois da chuva, surgiu a noite transformada em alvorada. Vai para o espelho, faz-se bonita, lábios vermelhos, corpo descida, vestido na pressa de quem sai já atrasada. Brilho nos olhos, arde menina, livre e rainha, detrás do cara salto para a lua, na minha rua, na madrugada. A flor da boca e a sina escrita na palma da mão. Foram tantos anos sem imaginar o dia sonhado da noite mais louca, nas ruas da vida com ela a dançar. Foram tantos anos

passado tão puro. Esquece o tempo e a dor, pensa só no nosso amor. Vai e dá-me a tua mão. Sobe comigo, encosta, porque quando a gente gosta, ninguém cala. Pronto, ouvintes, estamos de volta depois de mais três fados. Agora vamos fechar a nossa edição com Pedro Moutinho e a Rua da Esperança, um fado muito bonito, lançado no ano de 2013 e que dá então seguimento à carreira deste artista fantástico, por sinal. Faz parte da família Moutinho, já que creio que é também o seu irmão Helder, faz também parte do mundo do fado. Vamos seguir nesta edição com mais temas, para além do Pedro Moutinho com a Rua da Esperança. Estou-me a referir ao tema Podes Dizer Que Sou Teu, de Miguel Capucho, e Por Que Voltas de Que Lei. A música é da fadista Ana Sofia Varela. São as próximas três e últimas que vamos aqui ouvir, mas eu não vou despedir sem antes convidar de novo a participar do nosso programa. Vou deixar apenas duas vias, muito rapidamente. No site, em qualquer parte, tem no menu um botão onde diz Peça uma música. Entra aí, preenche o formulário, tem lá a caixinha para marcar o Diga Lá ao Sr. Fado, e depois sai enviado o seu nome, o seu e-mail, se quiser que respondamos, sua dedicatória, a música e enviar. Ou então, ligar para o 910106983. E deixar de viva voz a sua dedicatória. Há mais opções? Deixá-las em uma outra oportunidade. Para já despeço-me com Pedro Moutinho e a Rua da Esperança. Boa tarde e até amanhã. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. São casas com rendinhas e vasinhos a espreitar, aqui toda a janela nos faz lembrar o lugar aonde a esperança nasce, onde a presença dela inunda toda a rua, até fazer inveja à lua. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar. Paredes, escadinhas, cada pedra é um desejo, um foto de alegria, sem paixões em cortejo. E é talvez no desgosto que se entende melhor o fado desta esperança, que aqui tem um tom maior. Abrir de uma porta e a luz numa janela são coisas que esta rua sabe trazer dentro dela, e que ao ver nos comove, nos prende e nos seduz, que até mesmo chorando o choro em esperança se traduz. A Rua da Esperança tem ar de bom dia, e ninguém diria, ao nela passar, que à noite na rua a lua vadia vai roubar a esperança, a luz do luar.